Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, já já tem um bate-papo com o senhor João Madeira, homenageado do ano com o troféu Expresso Especial, ainda hoje tem um bate-papo com os atletas de Jiu-Jitsu, João Guilherme e o Bruno Arruda, e no final do programa a dupla sertaneja da cidade de Guaxupé, Nanda e Marcos. Programa Expresso está começando e eu recebo aqui, bom, não é a primeira vez, o Zé já recebeu uma vez, o Jorge também já esteve aqui no programa Expresso, mas hoje como membros do pessoal, mais do que membros do pessoal, acho que como cidadãos guaranesianos. Jorge, seja muito bem-vindo ao programa Expresso, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes do programa e obrigado pela oportunidade de podendo a gente falar sobre o nosso projeto. Hein? Prazer é todo meu estar recebendo vocês aqui. Zé, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes. Parabéns para minha irmã que fez aniversário quarto e para minha mãe que fez aniversário hoje. Qual que é o nome da tua? Fala o nome, tá? Júlia e Deuseli. Parabéns aí para as duas. Felicidades. Tem festa lá hoje? Ah, sim, semana toda. E essa festa vai continuar com esse projeto aí? O que você está esperando, né, José? Ah, sim. É uma festa popular da democracia apresentar um projeto desse tipo que vocês estão planejando aí para a nossa cidade? O movimento aí já se espalhou pelo país, né? Não é uma coisa nova, centenas de cidades, né, já conseguiram isso, e acho que é de extrema importância, né, pro município, eu acho, para nós, assim. Para as pessoas entenderem, né, o que é esse projeto, o que vocês estão pretendendo? Então, primeiro deixar claro que não é uma questão de nós contra eles, não queremos redução dos vereadores, é a questão do cargo do vereador. Não é que eles não fazem nada, mas é que pelo que eles fazem, eles merecem, pode até merecer a quem defenda determinado valor. Só que se você for fazer um comparativo com o servidor público, né, não tá justo isso, não tá certo. Eles podem fazer para merecer e tal, mas... Esse valor, então, é muito alto, o valor do salário dos vereadores, que ganham agora e que talvez seja aprovado para o próximo mandato. Principalmente, eu tenho alguns dados aqui, né, e depois eu vou passar aqui. Eu quero só antes, não te interrompendo, já te interrompendo, deixar aqui a linha liberada para os vereadores atuais, se quiserem ligar aqui para a gente, para argumentar, para qualquer outro cidadão que queira colocar, né, e defender o salário de R$4.723, que é o salário atual, né? E também a Câmara, eu acho que até a Câmara foi bacana em não apresentar um aumento, né? A Câmara não deu um aumento. O salário dos próximos vereadores vai ser o mesmo que eles recebem agora, né, Jorge? Tem um pequeno reajuste. O reajuste de 18%, né? Que foi dado a todos os servidores públicos. Então, se alguém quiser defender, o microfone da pássaro da FM está aberto, pode ligar aqui no 3555-1896. Só que a gente pede, por gentileza, que não use esse momento para fazer politicagem. Eu acho que nenhum dos dois aqui está para fazer politicagem. Sem dúvida nenhuma. Vocês são candidatos esse ano? Não. De nós. Pretendem ser candidato esse ano? Não querem ser candidato. O partido, inclusive, nós somos filiados ao PSOL, acho que isso é importante deixar claro. O partido não tem a pretensão, pelo menos nessa eleição, de lançar nenhum candidato. A nossa pretensão é fazer esse trabalho de base mesmo, pela cidade, e para isso a gente entende que não tem necessidade de ter um mandato para continuar lutando pela cidade. Isso, o lema do partido é fazer a diferença sem o cargo. Você fazer como cidadão, você entrar lá e fazer a diferença. E deixar claro aqui, né, porque já fui confrontado, tá? Se você pegar a minha fala na Câmara, eu já tinha deixado muito bem claro. Por enquanto, eu não tenho partido. E aqui na rádio, eu defendi, eu disse. Do mesmo jeito que a pessoa tem um time de futebol, tem uma religião, eu acho que a gente precisa ter um partido pra gente participar da vida política e estar, né, politicamente ativo, cidadãos politicamente ativos. E é interessante a gente dizer que a gente não quer simplesmente discutir salário de vereador ou número de cadeiras de vereadores aqui. Mas a gente quer aproveitar esse momento que está discutindo essa questão dos salários para discutir realmente a estrutura da Câmara. Nós vamos passar por uma eleição agora e qual é a função de um vereador? O que eu tenho que ver num vereador para poder dar o meu voto para ele? Né? Então, assim, quando o Zé foi na Câmara defender até a extinção do salário dos vereadores, eu nem sou a favor de extinção. Eu acho que os agentes públicos têm que ter um salário, até que isso é uma forma democrática de acesso a todos aos cargos públicos. Né? Mas aí quando a gente se depara com um discurso de vereadores dizendo que os salários têm que ser altos, porque vereador tem muita despesa, pagando exames médicos, pagando contas de água, cesta básica para a população, a gente começa a perceber que a gente tem que rever o papel da Câmara, porque o papel do vereador, de maneira nenhuma, é esse. E isso, se, ainda que seja, que possa ser considerado legal, eu, na minha concepção, é imoral, não é? Então, é essa a discussão mais importante. Não o salário, efetivamente, mas qual a função de um vereador? O que o vereador tem que fazer? A nossa Câmara está correta no que ela está fazendo? Ou ela poderia melhorar? Quais os pontos estão errados? Não é? Eu acho que essa é a grande discussão que a gente quer levantar. E a população está afim de discutir isso, Jorge? Eu te pergunto. Eu acho que, muitas vezes, essa discussão mais técnica, mais chata da coisa, as pessoas não estão muito dispostas a entender. Ah, não gosto de política. É mais fácil falar que não gosta de política, taxar todos os políticos como desonestos e não ver realmente qual a função dos políticos. Porque se nem você que vai votar sabe o que você vai votar, o que o vereador faz, como que você vai conseguir escolher alguém? Né? Eu acho que muitas vezes a população ela quer discutir, mas não tem subsídios para isso. E eu acho que esse é o fundamental, é a gente trazer informação. Não é trazer um pensamento, é trazer a informação, para que uma informação limpa, para que as pessoas possam ter suas próprias opiniões a respeito. Muita gente falou para mim durante essa semana, quando a gente anunciou que vocês estariam aqui para discutir essa questão, falou assim: ah, mas os dois lá estão indo lá só para aparecer realmente. Por que eles não vão cobrar do João Carlos, que a cidade está tudo aí abandonada? Vão cobrar dos vereadores porque são mais fraquinhos? E aí, por que vocês não fazem uma cobrança, então, ao prefeito João Carlos, por exemplo? Primeiro, quando eu fui na Câmara, eu deixei bem claro, né? Na verdade, eu só não estendi a classe política toda, né? Mas eu citei muito bem vereador, prefeito e vice, entendeu? E aliás, se você procurar no país todo, você vai ver que estão conseguindo tanto nos três cargos, né? Eu já deixei bem claro que a minha postura em relação à questão política é que é uma obrigação do cidadão, né? Entendeu? As pessoas dizem, ah, você é muito exagerado nisso e tal, mas a gente discorda, mas isso é importante também. Você perguntou agora da questão da, se o povo tá afim de discutir. Acho que depois das manifestações de 2013, eu acho que a política voltou, né? Então é importante ter essa discussão e de forma democrática. Por exemplo, eu já sou mais radical, o Jorge acha que tem que ter o salário, quer dizer, mas o importante é isso, a gente discutir. E, de fato, até o momento eu deixei minha posição bem clara aqui, entendeu? Você era radicalmente contra salário, né? E continua. Continua a minha. Depois eu. Essa questão que você toca, por que não se cobra do prefeito, né? É até uma questão muito importante. Porque eu posso citar como exemplo a Vivian Boturi, que é a presidente da ONG Amigo dos Amigos, né? Eles fazem um trabalho, até então, sem ajuda nenhuma de nenhum governo, nada, e eles realmente fazem a diferença aqui. E não precisa dela ter um cargo de ser vereador, por exemplo, para fazer um projeto. Ela fez um movimento, atualmente eles pediram um espaço para a prefeitura para que os animais possam ter um lar temporário, não é um canil, é um lar temporário para passar por tratamentos, por exemplo. E apresentou esse projeto para o prefeito, e o prefeito já está arrumando um espaço, que vai ser no Matadouro, para fazer esse projeto, que é de voluntários. Então, é por isso que quando a gente toca assim, ah, não precisa de mandato para conseguir as coisas, eu acho que é fundamental a gente expor esse tipo de trabalho. Né? Que a prefeitura, muitas vezes, e o nosso partido, agora falando enquanto membro do PSOL, é um partido de oposição ao Partido Democratas, por exemplo, mas o trabalho que nós vemos que a prefeitura está fazendo hoje, algumas coisas a gente ainda discorda, mas é um trabalho que a gente, digno de ser parabenizado, né? A gente vai na região, ver que a maioria dos municípios não está pagando os convênios médicos com outras cidades, não está pagando convênios de serviços de luz, por exemplo, e muitas vezes eu faço uma pós-graduação em gestão pública, que é no Instituto Federal aqui de Muzambinho, patrocinado pela AMOG. E às vezes a gente vê professores que vêm de Belo Horizonte, que estudam a AMOG, e falam assim, mas o que Guaranésia arruma que tá, é a única cidade da região que está bem, que está conseguindo, que tem saúde de qualidade, que consegue pagar os convênios, que consegue. Então, assim, a gente tem que dar os parabéns também para a administração, que está sendo uma boa administração. Tem algumas coisas que a gente discorda? Tem. E muitas coisas, quando eu discordei, eu fui direto na sala do prefeito e falei para ele. Falei, olha, eu não acho que isso está correto. Eles põem o ponto de vista dele. Então, mas eu não vejo, eu vejo a administração de Guaranésia hoje como uma das melhores da região. E chamar a atenção para um negócio, não é segredo para ninguém que Guaranésia ficou aí parada no tempo por 20 anos. Então, não é um prefeito que vai solucionar todos os problemas. Então, o João Carlos entrou lá, fez o trabalho dele, vai deixar alguns problemas para o próximo prefeito. O importante é a população se atentar ao seguinte. Se parou aqui, fica dá um retrocesso, tem um retrocesso. E as pessoas têm que se atentar de que precisa ter uma sucessão de boas administrações e novos erros têm que surgir, mas não se pode repetir erros antigos. Entendeu? Então, é óbvio que em 4, 8 ou 12 anos você não resolve um retrocesso de 20. Então é óbvio que tem problemas e a gente tem que se bater nesse problema, sim. Vou ser muito sincero com vocês. Eu converso com muita gente e poucas pessoas defendem a administração como vocês dois estão fazendo aqui agora. Eu ouço mais críticas à administração do João Carlos do que elogios. Sim, não, essas pessoas estão erradas que estão elogiando a administração dele? Só que as pessoas precisam começar a separar pontos positivos de pontos negativos, entendeu? Porque se eu tenho um ponto negativo, o Zé é ruim. Não, peraí, eu tenho lado positivo, eu tenho coisa boa, entendeu? Então, assim, não, Cláudio, pode atacar. A gente tem que perceber que a administração pública, ela é pautada pelo princípio da legalidade. Ou seja, o administrador público, ele tem que fazer exatamente o que a lei determina. E aí a gente entra mais um ponto que a Câmara muitas vezes presta, na minha opinião, um desserviço para a própria população no sentido de informação. Então, por exemplo, um assunto que está em pauta agora, que é reajuste, o aumento dos servidores públicos, né? Que até alguns funcionários da prefeitura foram chamados para prestar esclarecimentos na Câmara, e aí os vereadores fazem uma algazarra falando que tem que aumento de 8% é muito pouco, mandam indicações, mas a função da Câmara, qual é? É uma função de fiscalização. Todos esses aumentos, essas questões, elas estão embasadas em leis federais e leis municipais, lei orçamentária anual, etc. Então, por exemplo, o limite que o Tribunal de Contas, que é um órgão de assessoramento ao Poder Legislativo, estabelece para salários do funcionalismo público do executivo é de 54% da arrecadação. Hoje, o nosso salário do funcionalismo público está correspondendo a quase 50%. Com um aumento de 8%, a gente vai bater nesse teto de 54%. Então, assim, muitas vezes os vereadores vão mandar indicações para o prefeito falando que o aumento tem que ser de 15%, tem que ser de 20%. Mas é a função deles próprios fazer a fiscalização de que tem que se respeitar os 54%. Então, como eles querem fazer um aumento de 15%, sendo que vai ultrapassar o limite que o Tribunal de Contas exige, e eles próprios vão ter que reprovar as contas da prefeitura. Então, isso é demagogia. É. Não adianta. Ah, o funcionalismo público precisa de ter um aumento maior? Eu também acho. É. Eu também acho. Só que não adianta você fazer uma coisa que é ilegal. Não tem como. O que o vereador tem que ver? Na hora de fazer a LOA, que é a lei de orçamento anual, ele tem que prever um aumento na arrecadação. De que forma? Ah, vamos pensar em fazer um reajuste no valor do IPTU, por exemplo. Vamos rever o Código Tributário Municipal, esse ISS que está defasado. Mas isso não são medidas populares, porque você vai aumentar imposto para a população. Então, assim, não adianta uma Câmara simplesmente falar, mostrar, olha, eu apresentei uma indicação, sendo que ele sabe que aquela indicação é ilegal. Isso não é nem honesto, na minha opinião. E deixa eu só aproveitar, deixa, acho que agora é um bom momento para passar esses dados que eu peguei aqui ao longo da semana. O pessoal fez uma reunião semana passada, ficou decidido que nós apresentaríamos um projeto, nós vamos fazer esse projeto. Mas aí, durante essa semana, eu já comecei a pegar informações. Só a título de curiosidade, Guaranésia fica na micro-região de São Sebastião do Paraíso. São 14 municípios. Nós somos a quinta população e a terceira economia. A gente perde só para Guaxupé e São Sebastião, que estão em outros níveis, certo? O que eu peguei foi o seguinte, então. Eu fui no TCE Minas e peguei os gastos da Câmara. Eu não peguei vereador para vereador. Então vai ser o gasto total da Câmara. A estrutura, tá, para ser mais rápido, assim. E dividi por número de eleitores. Só para a população ter uma ideia do quanto é gasto. Olha, mesmo nesse ponto, onde a gente tem que elogiar o que é positivo, e, entendeu? Não pode generalizar as coisas. A Câmara tem um site exemplar, sim, em comparação às outras. A Câmara tem um site exemplar, informações claras, limpas. Tem prefeito, tem Câmara de Vereador que você não tem conta de 2014, de 2015, não tem nada disso. Tá? Então, esse é ponto positivo. A nossa Câmara é a décima mais cara ou a quinta mais barata, certo? E o custo da nossa Câmara por eleitor, você aí que vai colocar o dedinho na urna aí, sai a R$ 77,60 anualmente. Se você for casado, cada é praticamente um IPTU. É. Então a questão é essa que o Jorge falou, né? A função da Câmara. A gente está pagando, sabe? A gente tem que saber se está tendo um retorno. Só para me entender, cada eleitor gasta R$ 77 por ano. 60 centavos anualmente. Manter a estrutura da Câmara. Manter isso, a estrutura da Câmara. A estrutura, a gente está falando tudo. Salários. Né? E vamos deixar claro que a estrutura da Câmara de Guaranésia é uma das menores da região. Monte Santo, por exemplo, que tem uma população igual, economia igual, e a estrutura deles é maior, e o gasto deles é maior, entendeu? Monte Santo é a quarta, a Câmara mais cara. Chama atenção para Arceburgo aqui, que é R$ 138 o custo anual, a Câmara mais cara da região. Estão construindo uma nova lá, que está dando... Porque, entendeu? Então, eu não sei se por causa disso os gastos podem ter aumentado no ano de 2014. Talvez. Também pode ser isso também. E... Pra quem me criticou assim tal, acho que você tá exagerando e tal, aqui. Reportagem da Super Interessante. Cidade do México. O cargo de vereador é honorário. Não existe nenhum tipo de contribuição. Os bairros organizam os comitês e elegem 9 vereadores que trabalham por 3 anos, tá? E não ganham nada. Em Estocolmo, capital da Suécia, uma ajuda de custo de R$ 350. Mas aí já é outra realidade, né, Zé? Bem diferente da nossa. Sim, mas a gente tem que ter um horizonte pra gente trilhar esse caminho até lá, entendeu? É isso que eu sempre bato na tecla. Por que que eu tô falando isso? Agora eu vou chegar em Paris. 3.500, o vereador de Guaranésia está ganhando mais do que o vereador de Paris, mais do que o vereador de Toronto, 4.300. Mas com a estrutura, entendeu, que se tem, que como você mesmo disse, que a estrutura nossa aqui não é tão boa, esse salário não seria até uma forma de valorizar o trabalho deles? Então, agora eu vou chegar nesse ponto, inclusive, que o Jorge estava falando aqui, do servidor público, né? O que eu peguei e fiz, então? Vamos fazer a proposta, né? Fiz o cálculo. A Câmara de Guaranésia é barata com relação aos outros? Ponto positivo. Mas pode melhorar? Olha só. Se o salário for para R$ 4.722, a próxima legislatura vai gastar R$ 52 mil por mês, R$ 620 mil anualmente e R$ 2.500.000 ao final de 4 anos. R$ 2.500.000, tá? Inicialmente, a nossa primeira sugestão, metade do DIEESE, que o DIEESE é aquele que calcula o salário mínimo real. Qual que é o salário do DIEESE hoje? R$ 3.736,26. É o que nós deveríamos ganhar e não ganhamos, certo? Metade, R$ 1.868 para cada vereador. A gente entende que seria a metade, porque os vereadores, eles não... ser vereador não é uma profissão, né? Você está ali fiscalizando, isso, e legislando pela sua cidade, mas você continua tendo a sua profissão. Sim. Então, seria uma ajuda de custo para que as pessoas, todos... consigam ter acesso ao cargo, todas as pessoas que desejam. Então, a ideia, a princípio, é que o salário dos vereadores seja de R$ 1.880. Sendo R$ 1.800, o gasto que era de 51 por mês cai para 16 mil. Em um ano, o que era de 600 mil vai para 200 mil. E em 4 anos, o que é 2.500.000 vira 800 mil, e o vereador vai ganhar R$ 1.800. Eu trabalho 60 horas no prefeitura para ganhar mil semanalmente. E a economia, fazendo isso, a economia seria de R$ 1.600.000 de economia aos cofres públicos. Dinheiro para saúde, dinheiro para educação, dinheiro para reajuste do servidor público. Que eles tanto criticam a administração e batem, igual o Jorge estava falando aqui. E para aproveitar, como tem muito colega meu que também concorda em ser um salário mínimo, e como tem muito município no país conseguindo o salário mínimo, vamos lá, ó. 9 vereadores, aliás, eu coloquei aqui 16 mil, mas é o valor de 9 vereadores, né? Eu esqueci de mencionar isso, porque a gente vai pedir redução também. Detalhe para a Câmara. Detalhe para a Câmara de São Sebastião do Paraíso, que tem direito a 15 cadeiras e ocupa 10. Tá? Eu até preciso confirmar isso, mas eu, no site são 10 vereadores. Tá? É uma cidade bem maior, bem menor, tem 11. É, 889 vereadores, um gasto de 7 mil por mês. De 95 mil anualmente, 380 mil em 4 anos, uma economia de 2 milhões. Só para deixar claro, contextualizar esses números, a arrecadação do município no ano de 2015 é algo em torno de 37 milhões de reais. Então, para deixar isso contextualizado, né? O município tem que dividir esses 37 milhões em saúde, educação, todo o funcionalismo público, acho que hoje são cerca de 600 funcionários públicos, mais ou menos. Tem que pagar, gastar todo esse valor de 37 milhões, sendo que só salário de vereadores no ano de 2015, a gente tem aqui 577 mil reais. Então, é significativo. Para você ter uma ideia, em 2014, foi gasto com educação 7 milhões e 400 mil reais, com saúde, 9 milhões e 400 mil reais. E o salário dos vereadores, o que se gastou com vereadores, 514 mil reais. Então, assim, é muito significativo. A diferença é bem grande, é, né? É muito significativo. O Nelsinho está mandando aqui uma mensagem, está dizendo o seguinte: oi, Antônio Cláudio, manda um abraço aí para os meninos. É muito bom ver jovens lutando pelo nosso município. Na minha opinião, acho que os vereadores tinham que ganhar esse valor, sim. Só não entendi se é esse valor que está sendo proposto aqui por eles, ou se é o valor de 4.700. Ele está dizendo o seguinte: desde que eles tragam verbas para o município, se não trazer, eles tinham que ganhar um salário mínimo. Mas fica difícil essa avaliação. Então, essa é uma outra questão muito, muito, muito complexa. Essa questão de trazer verbas para o município, né? Quando a gente vê muitas vezes os vereadores falando: ah, eu consegui um carro para tal instituição, ah, eu consegui um computador para tal instituição. Na verdade, isso não é uma doação. Isso são verbas públicas que vêm do dinheiro dos nossos impostos. E muitas vezes a gente acaba vendo que, por exemplo, uma instituição ganha um carro popular que não vai atender em nada a ela. Por exemplo, uma instituição que tem idosos que são cadeirantes vai ganhar um carro popular que não cabe uma cadeira de roda, que não pode transportar esse cadeirante. Então, na verdade, isso é uma má aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro público. Porque isso, o vereador não está doando isso, ele está pegando verbas, muitas vezes com seus deputados, executando projetos. Muitas vezes o que acontece na prática é o seguinte: o deputado chega numa instituição e fala assim: olha, eu tenho um carro para vocês, vocês têm que fazer um projeto rápido, rápido. Não quer saber se aquela instituição precisa de um carro ou não. Então, isso para mim é um desserviço que também é prestado pelo legislativo da nossa cidade e de todas as outras cidades, né? Porque o que deveria ser feito? Vai na instituição, vê o que vocês estão precisando aqui. Vocês estão precisando de um carro? Não, nós estamos precisando de cadeiras de roda, por exemplo. Ah, vamos fazer um projeto, certo? Não, simplesmente na correria. É. E aí depois, eu consegui um carro, mas esse carro está sendo utilizado, né? É impressionante o número de carros que Guaranésia ganhou nos últimos anos. Né? Quanto ao projeto, é bom deixar claro que os valores ainda não estão fechados. A gente vai se reunir. Tem gente dentro do partido que acha que é salário mínimo. O Jorge defende o metade do Diese. Eu sou irredutível, pelo menos no conta vereador, sabe? Mas eu acho que é zero. Mas a gente. Mas é aquela velha história. Eu acho que é uma obrigação do cidadão. Todos nós trabalhamos, dedicamos a nossas atividades, depois a gente sai, a gente vai se dedicar à escola, à religião, não sei o quê. Por que não se dedicar à política, ao cargo de vereador? Então, o substitutivo que foi apresentado na última reunião da Câmara coloca o salário de vereador em R$ 4.723,00. Isso. Né, na gestão aí de 2017 a 2020. Prefeito, R$ 14.362,00. E é bom a gente falar que esse salário do prefeito, é nesse valor porque o João Carlos não aceitou o reajuste, né? Exato. Né, o Davi está aqui, pode me ajudar nisso, né? Porque senão iria, né? R$ 18.000,00, né, Davi? Foi no ano de 2013 que ele não aceitou o reajuste. Então, só por isso que é esse valor de 14 mil, senão seria 18 mil. E o vice, 4 mil, se eu falar 14 mil aqui, o Marcelinho me mata, né? É 4.787, que em Guaranésia não sei para que esses valores é gasto. A gente vai fazer um intervalinho comercial e a gente volta daqui a pouquinho, dando sequência nesse bate-papo. Eu gostaria até de saber dos nossos ouvintes aqui que estão ouvindo esse bate-papo, que pudesse dar a opinião deles. Qual, na sua opinião, seria o valor do subsídio, né, que o vereador mereceria ganhar aqui em Guaranésia ou na sua cidade? A Pássaro dele fala para muitas cidades aí da região. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje. Tem gente mandando mensagem aqui para participar, inclusive, desse bate-papo aqui com o Jorge Filho e com o José Ferreira. A Lilian Marques, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: parabéns, meninos. Guaranésia precisa, sim, de pessoas com boa vontade e que não sejam envolvidos com partidos antigos, para mostrar à população esse lado da política que fica escondido. Assinado aqui a Lilian Marques. Tá mandando esse abraço para vocês. Um abraço, tá faltando mais. Obrigado, a população participar de política, né? E afinal de contas, talvez muitos vereadores estão falando, o que estão fazendo na rádio lá é politicagem, mas isso aqui que a gente está fazendo é a verdadeira política, né? Porque política é isso, é a arte, sim, de argumentar, sim, de discutir, né? Exatamente. Pontos, e a população, né? Precisa ter a participação da população, tanto que se eu não me engano, acho que foi na legislação passada que tinham 9 cadeiras na Câmara e depois subiu para 11, né? Só que eu acho que, pela Constituição, já que pode ser reduzido para 9, eu imagino que não haveria necessidade de se aumentar. Se houvesse uma participação popular na época, talvez a gente não precisasse estar aqui agora, né? Eu acho que o grande erro aconteceu lá atrás, né? Isso, velho, a importância da toda essa economia que eu estou dizendo, que se a gente conseguir passar esse projeto que a gente vai fazer agora nos próximos anos, já poderia estar sendo feito, já está acontecendo essa economia. Então, essa é a importância da participação do cidadão. Quando o salário aqui de Guaranésia passou de 2.000 para 3.900. Isso, né? E o número, quando aumentou o número de cadeiras, inclusive, que a gente também quer. Foi a redução. Mesma noite, né, Davi? Nós queremos a redução de 11 para 9. E é importante a gente dizer também que nós estamos aqui abertos a uma discussão, né? Se tem pessoas que pensam diferente da gente e nós, que ligue, que fale, que deixe recado na página do pessoal no Facebook, porque eu acho que é construindo argumentos, é com a participação de todos que nós vamos chegar cada vez mais perto da perfeição, né? A gente não é dono da verdade, talvez a gente mude de opinião se tiver uma argumentação que nos convença de que nós estamos errados. Diminuir para R$1.880 ou essa média não vai diminuir a qualidade dos vereadores ou não vai diminuir o empenho dos vereadores na Câmara Municipal? Eu entendo que não. Eu entendo que isso seria uma ajuda de custo, como eu te disse, que eu acho que se o vereador não ficar sem receber totalmente, talvez aí sim algumas pessoas que têm vontade e têm boa vontade para fiscalizar e para legislar, não consigam chegar ao cargo. Mas R$1.800, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que é uma ajuda que dá tranquilamente para uma pessoa viver, que a maioria das pessoas da cidade vivem com algo próximo a isso, ou até menos que isso. E o Jorge chamou atenção, ele disse, Zé, zero é meio, gosta mesmo agora que eu falei aqui da questão das cidades aí pelo mundo, você disse que não é a nossa realidade. Eu entendo, concordo, só que a gente precisa mirar, ter um horizonte, ter um objetivo final, nem que seja daqui a 50, 100, 200 anos, mas algum dia a nossa sociedade tem que oferecer uma estrutura para que as pessoas participem da vida política sem sugar dela, entendeu? Eu entendo, então, que momentaneamente, tanto que dentro do partido a gente vai fechar um valor, né? De qualquer forma, bom deixar claro que qualquer valor que nós fecharmos já é uma economia de 1,5 milhão aí, tá? Pessoal aí que é ruiz buracada, o pessoal que reclama, como você mesmo diz, da administração, isso também é dinheiro que poderia ir para essas áreas aí, né? E deixar claro também que, para o vereador, que não levar, não é uma questão pessoal, gente. Não é uma briga de nós contra eles, eu contra vocês. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui nessa cidade, a gente tem que pensar de forma de união, a gente pensar, né? Estamos do mesmo lado, né? Antônio Cláudio é vascaíno, eu sou flamenguista e freguês, mas quando a seleção entra em campo, estamos do mesmo lado. Na cidade é a mesma coisa. A gente pode divergir sobre os caminhos, mas o fim tem que ser o mesmo para todos. E a intenção é fazer uma lei de iniciativa popular, né? Isso. A gente vai fazer a exposição de motivos da lei e conta com o apoio da população, dando opiniões a respeito disso, né? O porquê, qual o valor que as pessoas pensam ser correto. E a partir daí a gente vai começar a colher assinaturas. Como é que funciona esse projeto, Jorge? A partir de agora, vocês vão redigir esse projeto e aí? Exatamente. A partir daí é colher assinaturas, tipo um abaixo assinado. Exato. porque a Constituição Federal, e ela é repetida, esse dispositivo é repetido na Constituição do município, que é a lei orgânica, fala que nós podemos, com 5% da população, fazer um projeto de lei e submeter ele às comissões da Câmara, e aí sim, se tiver tudo correto, vai para plenário para ser votado pelos vereadores. Então vocês precisam de que 5% da população guaranesiana assine esse abaixo-assinado para aí dar entrada na Câmara. Exatamente. Exatamente. Tá. Por isso que estamos aí abertos a sugestões aí. Como você mesmo diz, né, Antônio Cláudio? Se o pessoal achar que tem que ganhar 10 mil aí. Claro, e né? Eu acredito que deve ter gente que acha, né? O Clésio Marques está perguntando aqui qual o argumento aí que eles têm para ganhar isso tudo, né? Eu acho que ele está querendo, referindo aqui aos vereadores. Isso. Os argumentos é mais ou menos aquilo que você falou no começo, né, Jorge? A questão que gastam muito, né? Muita gente pede, né? Esse que é o principal problema, na minha opinião. Esses argumentos que. Vereador não tem que pagar nada para ninguém. Mas essa população depois não vai ficar desassistida? Não, e justamente a função do vereador é fiscalizar para que a própria administração pública forneça toda essa necessidade que as pessoas têm. Por exemplo, pagar exames, que foi exatamente o exemplo que um dos vereadores citou. Exame médico, se é um exame necessário, o SUS ele é obrigado a fazer todo o tratamento médico de todas as pessoas, né? Então, assim, o vereador ele tem que fiscalizar para que o SUS que funcione realmente, e não ele pagar do bolso dele um exame para uma pessoa que não tem condição de pagar, né? A grande dificuldade de tudo, todos os problemas da sociedade, até estendendo a um modo geral, o país todo, né? Passa por uma reforma política. E uma reforma política passa por uma reforma aí, digamos assim, cultural, educacional, pedagógica, né? Porque não é só o político que tem que mudar essa concepção, o cidadão também tem que mudar, tá? Mais uma vez, repetindo, né? Você aí que vai votar, R$77 anuais, se você juntar aí com a sua esposa, com o filho, já mais quase um IPTU que você está pagando em sua Câmara, não estou citando nem prefeitura, nem vice-prefeito, nada disso. Só falando da Câmara. O Armando Aguiar está dizendo aqui que concorda 101% com vocês dois, aqui com a opinião de vocês. Um abraço para o Armando. Parabéns aí para os meninos. Eu acho que vereador deveria ganhar um salário mínimo apenas. Não colocou o nome, acho que é o Vicente pela foto aqui. Concordo com tudo que eles disseram. Estão de parabéns, cabe agora a população abraçar a ideia e pressionar os vereadores. Ou não, se a população for contra, também não abracem a ideia, né? Exato. Claro. Um grande abraço aí pro meu amigo Jorge Filho. Continue firme no trabalho, viu? Tá dizendo aqui o Reinaldo Cantalício. Um abraço, tá mandando Reinaldo. Esse abraço. Deixa eu ver quem mais tá mandando aqui um alô. A Vivian também, a Vivian Boturi. Bom dia, agradeço ao Jorge aí pela menção da parceria da ONG com o Poder Público. Ele, Ismael, a Silvânia de Almeida foram os grandes pilares para esta conquista. Quanto à ida deles ao programa hoje, acho de extrema importância a explanação e conscientização da função do vereador, que é até hoje muito criticada e pouco sabida. A presença da população na Câmara e também saber de seus direitos perante os atos políticos é a soma para uma cidade cada vez melhor. Isso, infelizmente, a gente não tem, né? A população não acompanha a Câmara, apesar que essa Câmara, inclusive, colocou à disposição de todos aí as reuniões online, né? Pois é. Que é uma das poucas aqui da região que tem isso, né, Davi? Se eu não estou enganado. E com qualidade, né? E com qualidade. No caso, as transmissões das reuniões da Câmara nossa é com muita qualidade. E fazendo lá dentro do que o Jorge e o José disse, é o seguinte, Antônio Cláudio, tem muito pouco a acrescentar. Só acho também que esse movimento deve ser estendido aos deputados estaduais, federais, a outros políticos, não só a nível municipal. Uhum. Porque a nível municipal até é mais fácil nós cobrarmos. Mas também cobrarmos dos deputados que estão lá em cima, que a farra com dinheiro público lá é bem maior do que aqui no nosso município. Mas esse é um projeto, por enquanto, a nível municipal, né? Por enquanto, sim. Porque... Né? Mas futuramente. Então talvez. É que aquela história nesse. Porque muita gente vai indagar assim, mas vocês estão falando aí de vereador, por que vocês não cobram do deputado? Isso, por que vocês não cobram do nosso deputado estadual ou federal? Isso, então. No meio desse debate aí, né? Principalmente com essa questão de impeachment ou não, entendeu? É aquela velha história que eu citei na Câmara, citei aqui, da pirâmide. Né, a gente não muda o topo, a gente muda a base. A partir do momento que a gente melhorar a nossa Câmara, porque ela está no caminho certo, a gente precisa agora dar o passo adiante. Melhorar, certificar que a nossa Câmara vai ser sempre composta de pessoas interessadas no município, não na remuneração, entendeu? Servir de exemplo para as cidades vizinhas. A partir desse momento, aí a gente vai começar a encaminhar amanhã ou depois de eleger um deputado na região que seja comprometido, entendeu? Agora, De cima para baixo nada vai mudar. Você pode trocar presidência, pode fazer o que você quiser aí, que não vai mudar nada. É, Cláudio, justiça seja feita. A Câmara de Guaranésia, todas as vezes que eu fui até lá, para solicitar documentos, para pegar dados, às vezes até para conversar com algum vereador, propor alguma coisa, eu sempre fui muito bem recebido. As informações, a Vivian mesmo, sempre que eu precisei de informações, ela sempre foi muito prestativa, é uma excelente profissional. O Paulo, que é o contador, é um excelente profissional. O Ismael, essa semana eu fui lá correndo, pedi algumas informações para poder levantar esses dados, para a gente criar essa lei. Na mesma hora o Ismael já deferiu, falou, não, faz questão de que se defira, porque é democrático, né? Que o levantamento desses dados, que são públicos. Então, assim, é muito aberta a Câmara. Muito embora tenha todos esses problemas que eu estou te dizendo, estruturais, no sentido de que os vereadores... Eu estava assistindo uma outra sessão da Câmara, que alguns vereadores estavam criticando o uso de verba pública para fazer um carnaval, né? Mas isso é populismo. Por quê? Porque essa verba ela vem direcionada para a cultura, para fazer o carnaval. É uma coisa importante que seja feito, porque circula a economia da cidade. As pessoas, em vez de saírem daqui e gastar o dinheiro fora, vão gastar o dinheiro aqui. Então, assim, eles sabem que exatamente é um dinheiro que vem do governo federal, às vezes, direcionado para aquilo, e mesmo assim, parece que querem passar uma informação errada para a população. No sentido que, não, eu sou contra gastar esse dinheiro com o carnaval. Eu acho que tinha que gastar... No fundo querem. Exatamente. Eu acho que tem que gastar com saúde. E esse dinheiro não pode ir de maneira nenhuma para uma impossibilidade legal e para a saúde. É exatamente o que nós vamos fazer aqui. Crítica construtiva. É isso que eles não fazem. É uma crítica construtiva. A Fátima está dizendo o seguinte. Se o salário do vice for igual ao do vereador, então o salário do prefeito teria que abaixar também. Vocês estão brigando só pelo salário do vereador porque é mais fácil bater em vereador do que bater em prefeito e vice? Bom, lá no partido a gente ainda não discutiu, a gente só chegou a ser... Bom, eu deixei claro quando eu fui lá na Câmara, né? Então acho que a gente precisa ver. Zé quer acabar com o salário do político. eu acho que essa questão do salário do prefeito, o vereador consegue ter uma outra ocupação, o prefeito ele não consegue. Tem isso também. Ele não consegue de maneira nenhuma ser prefeito de uma cidade com toda a burocracia que nós temos hoje, lei de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas batendo na porta e pedindo prestação de contas, que o prefeito tem uma outra ocupação, né? Então, eu acho que o salário do prefeito, muito embora possa ser discutido se é muito alto ou não, mas eu imagino que tem que ser um bom salário para ter uma pessoa qualificada e é muito mais justificável que do salário dos vereadores. Né? Entendi. Bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de parabenizar aí o José Ferreira, também ao Jorge pelo trabalho, principalmente nesse ano político, o qual é de grande importância que todos estejam por dentro dos fatos e possam escolher melhor o seu candidato. É o Lucas que está mandando esse abraço para vocês. Valeu, um abraço. Antônio Cláudio, parabéns aí para o Jorge, para o José. A partir do momento que mais jovens tomarem posição como eles estão fazendo, será possível mudar muita coisa no nosso país. Política sem politicagem. É a Mailane que também está mandando. Eu gostaria de convidar esse pessoal a se envolver na política do município, né? Para que isso também se estenda a deputados, é interessante, já que hoje a gente tem aí todas as mídias, Facebook, não sei o quê, então que a população cobrasse os deputados, manda e-mail, manda carta, cobra. Jandira Célia, Antônio Cláudio, sou a favor de diminuir o salário dos vereadores, sim, a Jandira disse aqui, sou a favor de um vereador trabalhar 5 horas por dia, ser obrigado a abrir mão de outro emprego durante o mandato, reduzir cadeiras para 7 vereadores e salário de 3 salários mínimos líquidos, diz aqui o Giovanni Moraes. É uma outra proposta, né? 7 é inconstitucional, tem que ser 9. Questão do... O mínimo que a Constituição estabelece é 9. É a partir de 9, né? É. Para cidades do acho que é de... Bom, é o mínimo, né? É o mínimo. Tem uma progressão, né? Isso. Você pode ter no máximo 55 vereadores, cidades acima de 8 milhões de habitantes, e aí... vai tendo, mas assim, não que uma cidade que tenha 1 milhão de habitantes pode ter 9 vereadores, que é o mínimo. Ela esbarra sempre no máximo. Tá, no mínimo, limite, não. Tem um limite máximo. Um limite máximo. Vocês também querem reduzir o número de cadeiras, então? Sem dúvida nenhuma. E é importante a gente dizer que a nossa vinda na rádio hoje, como você perguntou, vocês querem aparecer? Não. É justamente porque sozinho nós não vamos fazer nada. A gente quer atingir o maior número de pessoas e falar assim: esse não é um projeto nosso, esse é um projeto da cidade. É um projeto que todos devem abraçar, e a gente está sempre aberto, muito embora tenha saído com o apoio do nosso partido, mas não é um projeto partidário, simplesmente, é um projeto de cidade, né? Então, todas as pessoas que estiverem concordarem, vai ser muito importante contribuírem com ideias e também com a participação. E né? Como é que vai ser feito esse processo a partir de agora? O projeto pronto? Vocês vão começar a sair pelas ruas de Guaranésia? Como é que vai ser? Vocês vão ter pontos para as pessoas assinarem? Vocês já estudaram isso? A gente ainda não definiu, mas provavelmente a gente vai fazer online, né? Que fica mais fácil, e deixar alguns pontos para colher assinaturas também. Mas online tem a legalidade? Pode ser feito dessa forma? Então, eu acredito que sim, Antônio Cláudio, porque você precisa. Tem alguns sites até que são próprios para esse tipo de abaixo-assinado. Abaixo-assinado, né? O que a gente precisa, o que a lei orgânica do município estabelece é que precisa da assinatura da pessoa, né, o nome da pessoa e o número do título de eleitor. Mas como eu te disse, estruturalmente a gente ainda não... Isso vai ser discutido nos próximos dias, mas esse projeto deve ser apresentado em breve. Em breve. Antes das eleições, vocês estão planejando? Nós temos um limite que a lei orgânica estabelece, que é até 31 de agosto, para que seja modificado o valor, esses valores, né? Sim. Então, tem que ser todo esse processo, tanto a confecção da lei, a coleta das assinaturas, passar para a Câmara, para ir para as comissões e votado até 31 de agosto. Então... Mas nem pede que os vereadores também tomem uma iniciativa. Até porque alguns vereadores já falaram que iriam fazer isso, né? A gente só não está comentando aqui porque eles disseram que se fossem pressionados, eles não tomariam essa atitude. Então a gente não quer pressionar. Mas, de repente, eles podem fazer isso, né? Mas tem que entender. É bom lembrar, até para a gente deixar bem claro aqui, que R$4.723 é um projeto que foi para a Câmara, mas é o atual valor que eles recebem. Né, com o um aumento de 8%, o reajuste de 8%, eles já estão recebendo isso daqui. Não sei se receberam, mas o próximo pagamento vem a isso. Né? É o próximo. É janeiro. Então eles já estão recebendo esse valor de R$4.723. A gente está no final aqui do bate-papo, infelizmente. O papo está bom, mas está acabando. Tem mais alguma coisa para falar aí, Jorge? Olha, reforçar. Esquecemos de alguma coisa, né? Reforçar o convite, né, para as pessoas participarem do projeto e se interessarem. Nós vamos criar provavelmente uma página dessa lei de iniciativa popular no Facebook. Por enquanto a gente tem a página do partido e reforçar o convite, né? Sim, não só no projeto, mas a população precisa participar ativamente da vida política da nossa cidade. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Mais uma perguntinha aqui do Giovanni aqui, ele está perguntando, eu acho que o Giovanni talvez tenha pegado com o bonde andando, Giovanni, mas eu já perguntei isso para ele, se eles fossem candidatos. Está fazendo aqui, ó, se vocês se não tivesse remuneração, vocês como membros do PSOL, vocês dois se candidatariam a vereador ficando diariamente na Câmara à disposição da população 8 horas por dia? Bom, tem que falar, essa pergunta se direcionar para mim, né, porque o zero ganha o zero, sugestão a mim. Mais uma vez, aquela mesma tecla. O Giovanni, acho que é o colega Giovanni nosso lá, isso, colega nosso lá da prefeitura. Ele fica 9 horas, que eu imagino, a carga horária deve ser igual a minha. A gente trabalha normalmente e depois a gente se dedica a outras atividades. Ele, acho que tem até o projeto lá do. Acho que até faz parte do negócio da igreja. Igreja, né? isso. Então ele se dedica a isso, entendeu? É exatamente o que eu quero colocar na cabeça do cidadão: isso. A gente trabalha e se dedica à política, do mesmo jeito que se dedica ao esporte, à cultura. E essa é uma questão que, assim, o vereador não tem uma carga horária definida. Exatamente. Ele não fazer 8 horas. E eu, com certeza, não conseguiria fazer 8 horas se eu fosse vereador, trabalhar 8 horas, porque eu tenho que ter o meu sustento também, que é a minha profissão. E nenhum vereador, acho que faz nem 4 horas por dia. Não, o Davi, acho que passa mais pela Câmara, ele pode falar. Talvez tenha um ou dois vereadores que fica ali na Câmara 3 horas, 2 horas. Até porque são 6 horas a carga horária da Câmara. Mas não consegue, né? Não. Praticamente nenhum vereador fica o tempo integral na Câmara, que é o horário comercial. Os que frequentam mais a Câmara é o Juninho, Felipe. São, pelo menos, os horários que eu vou, são os dois que eu mais vejo lá, o Juninho e o Felipe. Como o Ismael trabalha aqui na rádio, eu preciso falar muito com ele. Toda vez que eu ligo também, ele está na Câmara. Então, justiça seja dita, não porque ele é meu companheiro, mas eu... Até porque é o presidente da casa também. É importante dizer que a nossa ideia não é criar carga horária também para os vereadores. É que eles façam o trabalho, que lhes é caro, né? E por isso que não tem que receber um salário tão alto, por não ser a única atividade. E também eu gostaria de falar que numa das primeiras reuniões do PSOL, das pessoas que são filiadas, aqui a gente não tem diretório, mas a gente tem filiados. nós decidimos que o partido ia ter maior participação dentro dos conselhos municipais. É, eu faço parte hoje de dois conselhos municipais, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e do Meio Ambiente. Sim. E essas duas, esses dois conselhos, aliás, todos os conselhos municipais são isentos de qualquer tipo de remuneração. Então, são horas que a gente se dedica para a cidade, né? Independente de remuneração. A questão da mudança cultural. É. E as pessoas, eu só estou querendo dizer para as pessoas fazerem o que elas já fazem. Trabalha e se dedica à sua cidade, mesmo que se dedica a outras atividades. Toninho Pincel de Ouro disse que o salário do prefeito tem que ser de 20 mil ou mais, né? O vereador tem que ser um salário só, porque o vereador não precisa ficar o tempo todo na Câmara. É, é isso daí, né? Mais ou menos o que a gente pensa. A Sônia Maria quer saber por que os funcionários salariados da prefeitura ainda não receberam um aumento. Você, como funcionário público, já recebeu aumento? O reajuste? É, o reajuste que vem no próximo mês, próximo, né? Os 8%. Respondido aí pra você, Sônia. Jorge, muito obrigado pela participação aqui no programa, viu? José, também muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Jorge, pra encerrar? Pra não, despedir? Já. Valeu, muito obrigado. Obrigado, José. Viu? Até mais. Davi publicou esse final de semana no jornal matéria sobre esse assunto, né, Davi? Justamente, Antônio Claudio, só fazendo justiça, o Antônio Carlos Piton também, que é o Carlão, é um vereador bem frequente na Câmara. Muito fazer bem. Justiça. Já que estamos fazendo justiça, o João Carlos ligou aqui também pra gente e falou que você disse 37 milhões, né, do orçamento, né? Isso. Foi gasto 34,5, né? Que eu consegui entender aqui na ligação do João Carlos aqui, celular tava bem ruim. Mas muito obrigado a todos que participaram. Davi, muito obrigado aí, mais uma vez também, pela presença aqui nos estúdios. Vou fazer um intervalo comercial e volto já no Expresso de hoje.